acredita. A razão desse mundo estar perdido é que na verdade o mundo só precisa de Deus. Mas realmente o mundo só precisa de Deus. Precisa de Deus. Humanidade perdida, tentando se encontrar, buscam respostas na vida, pra que a paz e o amor um dia possam encontrar. Esse mundo está perdido. É que na verdade o mundo só precisa de Deus. Mas realmente o mundo só precisa de Deus. Sinceramente, o mundo só precisa de Deus. Precisa de Deus. Laura, laura, laura, laura, laura, laura, laura, laura, laura, laura. Humanidade perdida, tentando se encontrar, buscam respostas na vida, pra que todos os problemas um dia possam terminar. Bem certo que tenho crido. Eu sei, você pode até não acreditar. A razão desse mundo estar perdido é que na verdade o mundo só precisa de Deus. Mas realmente o mundo só precisa de Deus.